Se me vê com mulher feia, pode crer que eu tô doente. Se me vê de carro velho, só corre aquele acidente. Se me vê comendo fruto, eu já plantei a semente. Se me vê contando a história, quem conta a história não mente. Quem me vê de cara feia, que só tem cerveja quente. É a máquina quente do sucesso.